Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, hoje para falar daquele que é o futuro do horror, né? Desde os anos 80. Vem Segundo uma aí. frase que alguém criou aí. Alguém criou esta frase, disseram que foi o Stephen King que disse, aparentemente não foi, Isso é mas eu fake news, é? concordo. Oi? Isso é É uma fake fake news no news. mundo de terror, é? Ninguém achou essa origem até hoje, mas eu concordo, eu acho que tá certa, não importa, né? Estamos aqui para falar então de Clive Barker, autor, artista, cineasta, etc, etc. Vamos falar um pouquinho dele. Os três filmes que a gente selecionou para conversar hoje são os filmes que ele dirigiu, né? Baseados em sua própria obra. Porque é assim que se faz, né, gente? Você escreve, você dirige, você produz, você faz tudo. Mas, antes da gente entrar no assunto, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje. Então, boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Samuel, alguma convidada especial de hoje. Sil, eu ia falar a frase. Oh, perdão. Eu já estava estranhando aqui para falar. Estraguei sua abertura. Não, começa de novo, vai, fala. Finge que Eu vi. não. Mas eu ia falar que era desse tempo. Já estamos derrubando todos os mitos aqui nessa abertura. Fact-check de 30 anos atrás. É isso. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, Ivo, olá, nosso convidado especial de hoje. E eu, sei lá, tipo. Ai, assim, até relógio parado acerta pelo menos 2 vezes por dia, né? O Cliver, como diretor, é um ótimo escritor, gente. Desculpa. Hoje teremos polêmica nesse episódio, então. Inclusive, eu preciso procurar, vou até procurar durante o programa, ver se a gente encontra. Qual foi o motivo que fez ele desistir de ser diretor de cinema? Embora eu imagino o que seja, mas certeza eu não tenho, mas a gente vai discutir sobre isso. Fechou. Vocês estão falando convidado, convidado, mas o Tyson é de casa, Ah, é gente. Boa verdade. noite, Tyson. Boa noite, pessoal. Sil, Samuel, Ivo. Obrigado pelo convite de novo. Prazer estar aqui com vocês para falar desse diretor que eu fiz questão de não podia recusar esse convite para falar dele. É isso, eu e o Tyson estamos juntos hoje Isso. contra vocês. Mentira, aqui contra o Samuel. O Ivo tá ali no meio termo. Enfim, Clive Barker, acho que talvez o que motivo pelo qual ele é mais conhecido no cinema de terror, acredito que seja Hellraiser, né? E talvez Candyman ali seguindo de pertinho, mas Candyman não foi o Clive que dirigiu, então a gente vai falar de Hellraiser aqui daqui a pouquinho. Mas ele começou trabalhando com teatro, né? Trabalhou bastante com teatro na década de 70 e ele parou para escrever os seis volumes de livros de sangue. E assim, a gente fala seis volumes, seis livros. Você pensa, ah, sei lá, o longo dos anos 80, né? Não, foi em 1984 e 1985. A gente fica falando que Stephen King escreve muito, pois este homem aqui, ele não escreve mais porque ele não quer, eu acho, porque a capacidade aparentemente ele tem. No final dos anos 80 e lá para meados dos 90, ele começou a escrever mais fantasia moderna, fantasia urbana, mas os livros de sangue, para quem já leu, assim, é muito body horror, né? A Dark Side relançou todos os livros de sangue, então agora o acesso tá bem mais fácil. Inclusive, a Dark Side lançou vários livros, né, do Clive Barker, lançou Cabal também, Evangelho de Sangue, o próprio Hellraiser. Então, para quem quiser ler a obra do Barker, tá fácil, né? E ele escreveu os roteiros dos filmes Underworld, que é o Subterrâneos, de 1985, e o de Rawhead Rex, de 86, que foram dirigidos pelo George Pavlou. Mas ele não gostou dos filmes. Ele falou: quer saber? Então eu vou dirigir, eu vou escrever os meus próximos e eu que vou dirigir. E foi o que ele fez com os três filmes que a gente vai comentar hoje. Vale lembrar que o Barker, ele é abertamente gay. A sexualidade dele influenciou a obra dele diretamente. Então é um dos pontos assim que eu adoro quando a gente fala sobre Clive Barker, é isso, né? Sobretudo na abordagem de temas como repressão, prazer, marginalização. Então, ele bota isso na obra dele, né? Ele botou as vivências por exemplo, é muito famoso, né, de que ele botou as vivências que ele teve no mundo de BDSM em Hellraiser, né? No, na verdade, no, o livro nem se chama Hellraiser, né? É The Hellbound Heart. O Hellbound Heart, né, de 86. Então, ele fez baseado até numa parte das vivências dele e tal. Ele é também um artista plástico renomado. Muitos das ilustrações dos livros foi ele mesmo que fez. Então, ele é um cara, assim, quando você parar para pensar, surrealmente versátil na capacidade criativa, né? Ele dirigiu 3 filmes que, querendo ou não, tendo seus respaldos ou não, alguns, são 3 clássicos. Hellraiser é um clássico dos clássicos, um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, na verdade. E os outros viraram clássicos cults, né? Eles não foram, vamos falar um pouco sobre a repercussão deles na época, mas eles ganharam status de clássico cult depois, né? Então, mas ele largou, não quis mais trabalhar com isso de jeito nenhum. Mas é um homem que surpreende demais e um dos gigantescos nomes do universo de horror. Bom, é isso, né? Ele trabalhou, depois veio a trabalhar mais como produtor, assim, mas de fato, para a direção, ele realmente não voltou. Eu lembro quando saiu. Ele se envolveu até na produção das sequências de Hellraiser, né? Acho que até o 4 ele foi produtor. Eu lembro que quando saiu o Judgment em 2009, ele falou que não tinha nada a ver com essa aberração. E é. Alguma coisa assim. Só pra lembrar, Sil, e lembrar todos os ouvintes, que nós temos um programa falando sobre todos os filmes de Hellraiser. Então, até deixar o link aí, Sil, pra galera, porque a gente comenta todos e é uma escada abaixo, assim. Ai, nossa, e na época a gente falava, nossa, de muitos filmes, né? Sim, 9, tá, são doido. 9 filmes num programa só, gente. Pois é, acho que nem tinha saído o remake. É, pelo menos o último degrau deu uma subidinha, né? Sim. Ah, o remake, é verdade, eu gosto, que a gente não tinha falado do remake. No programa nem teve essa redenção no final pra nós. Pois é. Mas tudo bem, né, a gente passa por essas coisas às vezes. É isso, gente. Ah, e também, né, só como mais uma notinha também, nos anos 70 ele chegou a experimentar um pouco com o cinema, porque ele fez 2 curtas-metragens, o Salomé, de 73, e o The Forbidden, de 78. The Forbidden é o nome do conto de Candyman, né, o conto de Candyman não se chama Candyman, mas não tem nada a ver, esse curta não tem nada a ver com essa história, é algo totalmente diferente. Então, não confundam, né? Mas eu não cheguei a assistir esses curtas, vocês chegaram a ver? Não vi. Não. Nem sei se eles estão acessíveis. Bom, vou dar uma procurada e qualquer coisa deixo no post desse episódio também. Mas acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa nessa introdução, gente? Antes da gente partir para os filmes mesmo? Eu acho que só vale dizer que sobre a carreira como diretor de cinema mesmo do Clive, ela foi... do Barker, na verdade, não seria, foi os dois nomes, olha só. Ela foi bastante tumultuada. Ele precisou do apoio de grandes estúdios para poder fazer os filmes. Os estúdios, de certa forma, não entendiam tão bem o trabalho dele, qual a proposta que ele estava querendo levar. Inclusive, o Criaturas da Noite, ele é, vamos chegar lá, mas ele é bastante problemático na questão da produção dele, muito mesmo. E eu imagino que isso tenha contribuído para que ele tenha ficado puto ter que lidar com tanta gente. Por exemplo, o protagonista do Criaturas da Noite também, ele foi imposto. O Barker não queria aquele ator. Eu acho que lidar com esses estresses desse mercado de cinema acabou fazendo com que o trabalho dele tenha sido muito breve. Mas, apesar desses obstáculos todos, novamente, os filmes dele são considerados experiências essenciais hoje em dia para quem é fã de terror. Oferecendo uma visão muito única. E, novamente, a gente tem Hellraiser entre esses 3, que é um dos maiores filmes da história de terror de todos os tempos. Querido, eu amo. Não tem como não amar. Maravilhoso. Pois é. Então vamos a ele, gente. Hellraiser, então, foi lançado, como Samuel já disse, em 87. Ele é baseado no livro The Hellbound Heart, que é um livrinho bem curtinho também. Se eu não me engano, o Clive Barker escreveu o livro para poder transformar ele em filme mesmo. já com essa ideia em mente, né? O filme foi produzido pela New World Pictures, que era do Roger Corman. E é isso, né? Teve inúmeras sequências, mas o único que foi dirigido pelo Barker foi o primeiro mesmo. Depois também é uma franquia que se desvirtua muito, assim, da proposta inicial. Mas que é um tema que era muito difícil não virar uma franquia, né, gente? Convenhamos que esse era muito óbvio que era o caminho que ia seguir, assim. E só antes da gente... Antes de eu passar pra você dar a sinopse, Samuel, eu me lembro que é um filme que eu ia na locadora e eu gostava de ficar indo na parte de terror, mas eu tinha medo de alugar as coisas, né? Então eu só ficava olhando as capas. E esse era um, eu acho que nem era o primeiro, acho que era o terceiro, que eu olhava a capa, assim, e eu falava, mas jamais que eu vou assistir esse filme. Que horrível, sabe? Pois aqui estamos. Mas vamos lá, Samuel, uma sinopse pra nós, por favor. Hellraiser, de 1987, começa com um personagem chamado Frank Cotton, que é um hedonista obcecado por prazeres proibidos, né? E ele adquire, então, uma estranha caixinha de quebra-cabeça que nós vamos conhecer como a Caixa de Le Marchand. Ele adquire essa caixa no mercado no Marrocos e, quando ele consegue resolver o mistério dessa caixa, ele abre um portal para uma outra dimensão e ele é capturado por um grupo de seres chamados Cenobitas, que são criaturas extradimensionais lideradas justamente por este ser tão cultuado chamado Pinhead. Então, eles são seres que dizem que são de uma dimensão onde o prazer e a dor extrema se misturam. E eles arrastam o Frank para um reino de tortura eterna. Isso já no começo do filme. Porque pouco tempo depois, a gente vai acompanhar o Larry Cotton, que é o irmão do Frank, que se muda para uma antiga casa da família com a sua esposa, a Julia, eu ia falar a gostosona da Julia. Desculpa, gente, saiu. Sendo que eles não sabem o destino do Frank, que foi de arrasta justamente dentro daquela casa. Durante a mudança, o Larry, ele se fere, né, e derrama sangue no chão do sótão, exatamente onde o Frank havia sido levado pelos Cenobitas. E o sangue humano, ele vai criar uma reação que permite que o Frank ressuscite parcialmente, em um estado completamente grotesco, sem pele, e ele fica ali escondido naquele sótão, inclusive aquela imagem icônica do I am hell, please help me. É isso que está escrito? Porque eu não reassisti. Se eu não me engano, essa imagem é no 2, não é? No é no 2? Perdão, estou confundindo as coisas já, de tanto filme. Imagina, é que o 2 também é quase tão bom quanto o primeiro, então verdade, eu acho que real, é normal. Real. Mas sim, vale lembrar que a Júlia, que é a mulher do Larry, ela tinha tido um caso extraconjugal com o Frank no passado, né? E por causa disso, e encontrando ele daquele jeito no sótão, ela decide ajudá-la, porque ela é simplesmente obcecada por ele. Então, de uma maneira muito surreal, a Julia começa a seduzir e atrair homens para casa, matando-os lá no sótão, em cima do colchão, justamente para que o Frank possa se regenerar lentamente o seu corpo, né? A cada vez que ela mata um homem, o Frank consome essa morte e ele volta mais forte, mais completo. Paralelamente, a gente tem a Kirsty, que é a filha do Harry, enteada da Julia, claro, e ela começa a suspeitar do comportamento muito estranho da madrasta, né? Já não se dão bem, desde o começo elas já não se dão bem. E aí, em uma visita à casa, ela testemunha um dos assassinatos e se depara com o Frank em sua forma muito monstruosa. Ela fica extremamente desesperada, enlouquece, e ela rouba a caixa. E acidentalmente, essa é a parte que eu acho engraçada, que ela acidentalmente consegue resolver a caixa de Le Marchand, invocando os Cenobitas. A Kirsten, ela passa por toda uma situação com aqueles seres loucos, né, que querem levar ela, mas ela implora pela vida e faz um acordo, que em vez de levá-la, os cenobitas vão poder recuperar o Frank, que escapou do inferno, violou as regras deles e tal. Ela solta esse caô e eles aceitam, mas com uma advertência que se ela tentar enganar eles, ela também vai ser levada. Então a gente tem toda essa trama que vem ao clímax, né, do filme, onde o Frank mata o Larry, toma a pele dele para tentar enganar a Chrissy e os cenobitas, mas a Chrissy descobre a farsa, revela os cenobitas, e eles conseguem capturar o Frank, levando de volta para o inferno. Né? E assim a Chrissy consegue fechar a caixa e banir os cenobitas até um mendigo virar um demônio e sair voando com ela. Mas, detalhes... detalhes, é isso assim, gente, é essa sinopse desse filme que, eu falando assim, parece bobinho, mas parece um pouquinho. Mas, porra, que filme bom. Que filme sensacional, sensacional. Primeiro que eu já adoro que a Júlia, que na verdade... primeiro, a gente tem que ressaltar muito isso, de que Pinhead não é o vilão de Hellraiser. Ele é o ícone de Hellraiser, ele não é o vilão. O vilão é o Frank, o vilão é a Júlia. Então, inclusive, se eu não me engano, internamente, durante a produção desse filme, a equipe sugeriu que o filme se chamasse What a Woman Will Do for a Good Fuck, que é o que uma mulher não faz por uma boa transa. Porque a Nossa. Júlia simplesmente levou uma surra daquele homem histórica, épica na vida dela, que ela não conseguiu esquecer, e por isso ela matou a rodo para tentar trazer o homem de volta. Então, temos esses vilões, na verdade, que na verdade não foram os vilões icônicos do filme, acabou sendo o clássico Pinhead. O Doug Bradley mesmo falou que, tipo, eles não têm tanto, os cenobitas não têm tanto destaque assim. E que tanto ele como o Clive acharam que, tipo, iam ser personagens secundários mesmo, os cenobitas, né? Porque a história não é sobre eles, eles são imparciais ali. Eles são chamados para julgar e eles julgam imparcialmente, de acordo com a situação dada, né? Aí ele fala: tem um making of, depois eu deixo no post também. É um making of curtinho, uma entrevista curtinho, acho que tem uns 12 minutos, assim, em vídeo, né? Que saiu na época do lançamento, após, né, o lançamento do filme, assim, um pouco mais pra frente. E ele fala que, tipo, como que a gente não percebeu que, obviamente, seriam ícones do terror, sabe? Com essa cara, com essa roupa, essa aparência, é impossível não virar um negócio muito maior do que era pra ser. Mas, de fato, né, eles não são o centro dessa história. Que por mais que é isso, parece algo simples falando assim, mas eu acho uma história muito rica, sabe? Até antes de eu assistir, de eu finalmente assistir a primeira vez, eu achava que era sobre isso. É uma caixa que você abre e os demônios vêm, apenas. Mas muito antes disso tem muita coisa, né? Os cenobitas, eles têm pouco tempo de tela até, né? Eles aparecem, sei lá, no início e no final, que eles têm um pouquinho de tempo a mais, assim. É só o que me incomoda um pouquinho nesse filme, assim, muito pouco, um pouquinho, é como a Chris resolve, né, no final, assim, eu gosto da parte que ela leva eles, né, até o Frank, né, que não funciona o plano dela. Só que eles viram para ela e falam: vem cá com a gente, né? Vamos descobrir nossos prazeres. Eu adoro aquilo, né? Que eles vão só estar percebendo. Ela vai achando eles muito fácil, né? Que a caixa seria um trem difícil de mexer. Eu acho que ela resolve muito fácil ali. Eu achei uma solução muito fácil. Eu queria alguma coisa mais ali no final, ali mais perto, assim, talvez vindo deles, assim, né? Inclusive a Cristo, ela tem uns quadrinhos dele, assim. A Cristo, ela tem uma importância muito forte, assim, dentro do universo dos quadrinhos do Hellraiser. Mas, assim, gente, reclamando, não. Os personagens cenobitas, assim, né, aquela coisa meio SM, assim, com as roupas de couro e aquele clima deles, assim, são... Eles aparecem, assim, muito sombrios. Eu não gosto muito daquele monstro que aparece invertido lá com a cabeça embaixo. Ele aparece duas vezes, assim, pra nada, assim. Eu acho ele relevante ali pra trama. Mas é isso, gente. O Frank e a Julia, cara, que casal, assim, né? É pesado, né? As imagens do Frank se reconstituindo, a imagem dele, assim, quando ele está ali sem pele, fumando, e ele, de certa forma, ele acaba, tem um ar sedutor diante de toda aquela bizarrice dele com a Júlia, assim, funciona aquela coisa sexual entre eles, assim, mesmo com ele sem pele, assim. É muito interessante como o Clive sabe trabalhar isso no, nos filmes dele. Desculpa, já não nos filmes dele, porque tem outros filmes que ele não trabalha isso muito bem, né? A gente vai chegar lá. Mas é nesse filme, como ele sabe trabalhar exatamente nesse filme. Funciona muito bem essa relação dos dois e você embarca ali naquele sadismo que tem entre os dois ali. Eu adorei a definição que o Samuel deu. Aliás, até o erotismo é algo muito presente nesses filmes do Clive. Muito assim, demais. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais gostei, porque é até difícil ver esse tipo de visão erótica, digamos assim, nos filmes, onde a coisa não é exatamente. Por exemplo, em Hellraiser é explícito. Mas nos outros. Não, é explícito também todos. Mas tem todo um ar de que aquilo não é uma motivação de culpa. Quer dizer, não sei, agora eu tô em dúvida. Mas pelo menos em Hellraiser, né? Não, mas é aquela coisa. Em Hellraiser eles são os vilões, eles transam gostoso, eles se devoram praticamente ali. Ok, rola uma traição, claro. Obviamente a Júlia se fode, mas isso aí eu achei ruim, achei. Eu fiquei puto, fiquei Sim, puto. Porque o personagem dela queria tá que muito bom. Queria... Muito bom. E o porra, que homem é esse, o Frank, que não respeita a mulher que mata por ele? Porra! Fiquei putaço com essa. Um boss. Mas no, nos outros filmes, o erotismo tá ali presente sem culpa, sem ser uma motivação pra sofrimento. Não, ele tá presente porque o erotismo faz parte da vida das pessoas. Então, o Clive tem essa maneira de colocar essa temática nos filmes dele que eu adoro. Que quase não se vê isso no filme de terror, porque filme de terror, no geral, é tesão e sexo é culpa. É culpa, é pecado, você vai pagar por isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que esse não tem como. Hellraiser vai ser unanimidade. Difícil achar alguém que vai falar mal desse filme. E é isso mesmo. Alguma coisa que vocês foram falando, eu fui lembrando, assim, igual que você falou no começo da locadora, que vi a capa do filme. Hellraiser, eu lembro também que de todos os filmes da prateleira que eu vi lá na locadora, ele me chamava muita atenção. Tipo, eu era criança, eu via o Pinhead na frente, eu achava que era um filme de motoqueiro, e eu falava, nossa, esse cara deve ser muito malvado, porque ele usa roupa de couro. Malemar saberia eu que, na verdade, era referência ao sadomasoquismo, que não tinha nada de motoqueiro, era algo muito pior, né? Mas eu achava aquilo super assustador, assim. E, como o Samuel tava falando também, essa característica do Clive de trazer essa questão da sexualidade em tudo que ele faz, também é uma das coisas que eu mais, assim, admiro nas obras dele, assim. Eu até, falando também, agora eu lembrei do Don Mancini, também, que é um cineasta, diretor, que também traz um pouco disso pros filmes dele, né? Eu também acho isso muito legal. E o filme, como eu disse, não tem muito o que falar, ele é fantástico, assim. Mas o livro também é muito bom. Eu acabo preferindo mais o filme, não porque o livro é ruim, mas é porque o filme é tão perfeito que eu acabo preferindo mais o filme do que o livro. E tem muitas diferenças também, né? Algumas coisas, por exemplo, a Kirsten no filme, ela tem um papel de protagonismo, e no livro ela é totalmente secundária, assim. Ela não é nem filha do Larry, ela é uma amiga, uma conhecida, assim. E não necessariamente é uma coisa ruim, é a mesma história contada de formas bem diferentes, então eu acabo gostando dos dois. E eu acho que uma das principais diferenças também do Pinhead do filme pro livro também é essa questão do... Até a personificação dele, que depois a gente foi ver que, quando a gente lê o livro, que o Pinhead não tem nada a ver com o que a gente viu no filme, né? Ele tem uma aparência mais andrógina, uma voz feminina, que acabou tendo essa correção histórica depois com o remake de 2022, né, com a Jamie Clayton. E assim, eu não acho ruim, mas é curioso, né, que essas maiores diferenças do filme com o livro foram muito, eu acho que por pressão daquela época mesmo, do que ia fazer sucesso, né? Então, por exemplo, a Kirsty, que era uma personagem secundária, virou protagonista porque tinha que ter uma Final Girl, porque era o que fazia sucesso na época. O Pinhead teve que virar esse assassino, esse monstro, pra ficar no mesmo patamar que Jason, Fred e Leatherface. Então, foi ruim? Não. Porque a gente ama esse filme muito por conta disso que aconteceu, com que ele se transformou, né? Mas a história original também eu acho que vale muito a pena. Quem gosta do filme, lê o livro também. E o remake depois, que a gente não vai falar muito sobre ele, mas também que vale super a pena. Vale demais. Vale. Deixa eu fazer um comentário, depois eu tenho uma anedota sobre o livro também. Mas é engraçado que... Acho que é isso, né? Como você falou, Tyson, de que a aparência do Pinhead, né, precisou se encaixar ali no que a gente tinha de vilões já na época. E tem algumas outras características que eram comuns dos slashers, né? Tipo, tem uma Final Girl. Então, tem uma família mais disfuncional ali, porque a Kirsty tem essa madrasta, né? Que, enfim, elas não têm um relacionamento muito bom desde o início, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem todas essas coisas muito diferentes, assim. Tem todo esse erotismo, que é muito bem-vindo, né? Ainda que eu tava lendo que tem a cena do sexo entre a Julia e o Frank, no passado, né, quando ela lembra, assim, era mais explícita e menos violenta. E aí o estúdio inverteu, deixou o sexo menos explícito e a cena mais violenta, assim, tipo... São, sabe, os pesos, assim, que, tipo, uma coisa violenta é mais ok de passar no cinema do que uma cena de sexo, né? Nossa. Essas ironias da nossa sociedade. E eu acho que é isso, né? Eu acho que mais do que pecado e punição, assim, o filme trata de uma busca pelo prazer supremo, assim, porque é isso que o Frank fez, né? Tipo, olha, você vai pro inferno. Não, mas estou ciente e quero continuar, sabe? Sim. É isso que ele faz no começo. Ele foi em busca disso, né? Então, acho que isso é um tópico bem importante mesmo, como o Samuel já disse. Agora, o que eu queria contar é que, não sei se vocês já devem ter visto a edição da Dark Side, do Hellraiser. Ele tem... É bem bonito, né? Ele tem uma capa que imita couro preto, assim. Tem uns detalhes de corrente em dourado, enfim. Eu tô até desbotadinho já, tadinho. E eu lembro que uma vez, quando eu tava lendo, eu tava indo pro trabalho. E eu tava com ele na mão, assim, esperando pra atravessar a rua. É logo cedo, né? Aí parou um senhorzinho do meu lado esperando pra atravessar também. Daí ele olhou pro meu livro, virou pra mim e falou... Nossa, que religião é essa? Nossa. Maravilhoso. Falei, vem, nossa. Senta aqui, eu vou contar. Vem aqui, eu vou lhe contar da igreja de Nosso Senhor Hellbound. Entrega uma caixinha pra ele também, então, um mistério. Isso. Uma lembrancinha aqui da minha igreja, a caixa de... Nossa. Deixa eu só complementar umas informações também, aquelas famosas, que esse filme ele teve baixíssimo orçamento, ultra modesto, de apenas $1 milhão. E, na bilheteria, só nos Estados Unidos, ele fez 14. Mundialmente, foi 30. Então, o tamanho do sucesso de um filme que custou uma coxinha, né? Então, e um vale transporte para a equipe, coitados. Mas é um filme muito bem feito, muito bem executado. Vale muito lembrar disso. Eu li que a história ela se passa no originalmente no Reino Unido. Só que os produtores queriam que o público americano se sentisse mais contemplado. E por isso teve falas que foram dubladas com sotaque americano. E os elementos britânicos foram mais disfarçados, né? Para que o filme fosse mais universal, digamos assim. Sendo que, ainda assim, o elenco é majoritariamente britânico, né? E a questão do Pinhead é interessante porque, primeiro, que a maquiagem dos cenobitas levava, tipo, de 4 a 6 horas para ser aplicada. E o Doug Bradley, ele, no começo, inclusive, ele não queria... ele queria, na verdade, ter um papel com fala. E tanto que ele tinha sido escalado para ser um dos homens sem rosto. Mas aí ele insistiu tanto com os produtores que ele conseguiu interpretar o cenobita principal, que é o Pinhead. Ainda assim, durante as filmagens, muita gente da equipe não reconhecia o Doug Bradley sem maquiagem de Pinhead. E aí ele falou em alguns momentos que ele se sentia isolado e ignorado nos bastidores do filme quando ele estava humano. Mas é isso, o filme foi um sucesso gigantesco na crítica especializada e do público. Recebeu classificação X de extremo. Então, para vocês verem, foi um filme que fez muito dinheiro, mesmo com essa categoria que diz que é matadora de filmes nos Estados Unidos. Principalmente por causa da violência, do erotismo. O Barker, ele foi obrigado a cortar algumas cenas de sadomasoquismo para conseguir a classificação R para menores acompanhados. Então, o filme, na verdade, começou com X de extremo e foi para R de menores acompanhados, para vocês verem como. Ainda assim, eu acho esse filme bem pesado. Hoje eu acho que ele seria mais 18, né? Facinho, se duvidar. Sim. Acredito que sim. Sim. Isso que o Samuel falou, eu também estava pensando, tipo, a questão dos efeitos especiais, que eu também adoro desse filme, a maquiagem. E vendo os outros dois filmes que a gente vai comentar mais daqui a pouco, eu fiz, não tinha como não comparar os efeitos deles. E eu pensei, nossa, Hellraisers são muito melhores, né? Provavelmente deve ter tido um orçamento maior, e muito pelo contrário. Eu acho que, eu não sei qual que eu comparei, foi, eu acho que o Mestre de Ilusões, que tem 10 milhões de dólares, e o Hellraiser teve um. Aí então, assim, você vê que realmente dinheiro não quer dizer nada, né? Foi a forma que realmente foi que ele apresentou o resultado. E tanto que, assim, o que mais marca para mim no primeiro Hellraiser não são nem os cenobitas, né? Que foi outra coisa que vocês falaram, que não era nem o foco original, nem do livro, nem do primeiro filme. Eu penso muito, para mim, o que é mais emblemático é o Frank sendo reconstituído. Você viu aquela questão do músculo, o osso, sabe? Que acaba virando meio que uma marca do Barker também nos outros filmes dele. E o foco para mim é esse, né? Eu nem penso tanto no Cenobites quando eu penso no primeiro Hellraiser. E aí tem outra curiosidade também, que eu acho que a maioria já sabe, que o Barker odeia o apelido do Pinhead. Ai, Então, para mim, gente. isso é mais uma. Ele não suporta. E parece que, assim, até o apelido ele teve que ganhar para se encaixar mais nos Os monstros dos padrões. slashers, né? Porque tem o Jason, o Michael, combina muito mais com o Pinhead, Leatherface, do que o Hell's Priest, né? Que é o nome oficial que o Barker deu para ele, né? Então, assim, parece que até no apelido ele teve que se encaixar, mas até hoje é o único que ainda não teve um filme, nem série, nem nada, só com o nome dele, né? Para ter essa diferenciação, pelo menos. Aí ele se manteve diferente. É verdade. E vai, bom, tem uma série prometida, né, para sair pela HBO, se não me engano. Mas faz anos já também, nem sei se vai sair mesmo. Pois é, poderia. A HBO costuma fazer bons trabalhos, né? Eu achei que com o remake talvez ia dar um gás, né? Porque foi bem recebido assim, mas. Mas quem sabe, né? Premonição 6 saiu depois de 15 anos de espera, quem sabe? Pois é. Alguém resolva dar esse pontapé aí. Bem, seguindo então, bora para 1990, quando foi lançado Nightbreed, ou Raça das Trevas aqui, que é um filme baseado no livro Cabal, de 1988. Eu gosto que é isso, né? O Hellbound Heart saiu em 86, o filme já saiu em 87. Agora Cabal 88, em 90 Nightbreed já estava pronto para ser lançado. Que É doido, né? produção, assim, É agilidade é trabalho, é uma uma coisa. coisa que não temos mais hoje em dia, que para fazer uma temporada de 7 episódios de uma série, você precisa de 2 anos. Exatamente. Por mais Clive Barker, gente. Precisamos de mais Clive Barker nessa indústria. Pois precisamos com qualidade, porque isso é uma coisa, né? Tem muitas adaptações das obras dele. Eu mencionei Candyman ali no começo, que é bem conhecida, né? Gosto muito, acho um filme excepcional também. A gente só. Acho que a gente já falou, né? Já teve um episódio sobre Candyman. O remake dele também, o reboot, enfim, que for. Também acho excelente. Agora, no geral, assim, tem muitos filmes que têm uma qualidade bem duvidosa, né? E acho que até a gente pode fazer um episódio sobre isso também, né? Outras adaptações de Clive Barker, feitas por outras pessoas, assim. porque são resultados às vezes bem discrepantes. Assim como, né, já falamos de Stephen King aqui, também acontece muito com as obras dele, mas de qualquer jeito, sempre fico curiosa quando anunciam uma adaptação nova. Mas enfim, Samuel, do que se trata Raça das Trevas, então? A Nightbreed vai contar a história do, principalmente, né, do Aaron Bone, que é um jovem perturbado por pesadelos recorrentes, com um lugar chamado Midian. Ele não faz ideia de que esse lugar metafórico talvez exista, ele começa a acreditar nisso, enfim. Ele fica meio perturbado com essa história. A ideia de um lugar que é habitado por criaturas monstruosas e muito misteriosas que vivem escondidas da sociedade humana. O Bonnie, ele está em tratamento psiquiátrico com o enigmático e extremamente sexy e gostoso Philip, o Dr. Philip Decker, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que David Cronenberg. Papito, um beijo. É lindo, ele tá lindo nesse filme, gente. Secretamente, o Dr. Philip Decker, ele é um assassino em série mascarado. E usando a confiança que ele conquistou do Bonnie, o Decker ele manipula para que o Bonnie acredite ser o autor de uma série de assassinatos brutais que o próprio Decker cometeu. Então, o Bonnie, junto com todo esse tratamento psicológico que ele recebeu, reverso praticamente, mais umas droguinhas aí que o médico enfiava na goela dele dizendo que era lítio, ele entrou em colapso mental, fugiu da polícia, da realidade, sentindo condenado, e durante essa fuga, ele acaba se esbarrando no que é justamente nesse lugar que ele achava que só existia na mente dele, chamado Midian, que na verdade é um antigo cemitério, uma área remota ali do Canadá, onde ele descobre que existe um mundo subterrâneo povoado justamente pelos Nightbreed, né? A raça da noite, que são seres mutantes, deformados, sobrenaturais, uma galera totalmente rejeitada pela sociedade, que vive sob suas próprias regras e escondida há séculos. Então, entre essas criaturas tem o Pelokin, que, sendo um ser meio besta e muito fora de controle, ele morde o Bonnie, iniciando justamente uma transformação física e espiritual nele. O Bonnie, ele acaba reagindo, fugindo de Midian, mas ele é morto pela polícia. Só que ele é morto e, por causa do contato com Midian, ele renasce como um dos Nightbreed, graças justamente à mordida que ele recebeu do tal do Pelokin. Enquanto isso, a tal da namoradinha do Bonnie, a Lori, ela recusa-se a acreditar na morte dele, justamente porque o corpo sumiu, né, do necrotério, e começa uma busca própria, né, seguindo as pistas que acabam levando ela a Midian. Ela vai entrar lá em contato com os Nightbreeds, ela testemunha a complexidade da sociedade daqueles seres, vê uma beleza naquilo, uma tristeza principalmente. A gente vai comentar um pouco sobre o que na verdade Nightbreed quer dizer, a gente vai chegar nesse ponto. Mas enfim, ao mesmo tempo que o Dr. Decker também está em ação, ele manipula autoridades, ele incita uma caçada violenta contra os Nightbreeds, ele convence a polícia e um grupo de fanáticos religiosos de que Midian é um ninho de demônios que deve ser exterminado. Agora, vale fazer uma ressalva de que o filme, às vezes, ele não sabe realmente representar a Midian. Porque, realmente, no começo, a gente pensa que é um lugar de monstros. Depois, a gente pensa que é um lugar onde pessoas que foram horríveis, elas viram monstros e fazem parte desse lugar. Depois é que a gente descobre que é uma sociedade como a nossa, basicamente, mas de seres deformados, seres que passaram por uma transformação física e espiritual. Eles não são demônios, eles não são criminosos, eles são uma galera que só quer viver no ninho deles. Eles não podem ter contato com o sol, porque eles morrem com o contato, né? Mas o filme acaba fazendo esse, não sei se é proposital, essa confusão que causa no espectador, mas você demora um pouco para entender o que realmente é mídia e o que realmente são os Nightbreed. E aí a gente tem um clímax, né, dessa confusão generalizada. Vale lembrar que esse filme tem 2 horas. Eu fiquei muito surpreso quando eu comecei esse filme. Ele tinha 2 horas. Eu fiquei muito surpreso. Eu disse, como assim? Um filme do começo dos anos 90 tem 2 horas. Mas isso porque você não viu a versão estendida. Foi, eu não vi a versão estendida. Depois eu soube dessa versão estendida. Não pode ser, gente. Mas enfim, o filme ele vai culminar numa batalha épica. Eu acho engraçado porque esse filme ele mistura slash com terror psicológico, com filme de fantasia, e aí no final vira o Senhor dos Anéis. Vira o Retorno do Rei. A gente tem uma batalha gigantesca, gigantesca, entre os humanos armados até os dentes e os Nightbreeds com seus poderes e forças físicas, né? O Decker, né, o Cronenberg, lidera o ataque com sadismo, usando a sua máscara grotesca, suas facas afiadas, para matar tanto humano quanto criatura. Ele só quer matar. Ele tem uma cena de tortura, inclusive, de uma pessoa que conhece os Nightbreed, porque ele quer entender se aquele povo é capaz de ser morto, já que no primeiro encontro dele com o Bonnie, ele não consegue matá-lo novamente. O Bonnie já morreu. Ele ressuscitou, então ele não é mais capaz de morrer. Mas existem maneiras sim de matar os Nightbreeders. E o Deck ele vai, ao longo do filme, inclusive, tentar demais encontrar essas maneiras de fazer isso, né? Agora, o Bonnie, transformado totalmente como um Nightbreed, ele vai fazer parte daquele povo, ele vai se identificar com o Midian, vai lutar para defender eles. Ele confronta o Deck em um tipo de duelo final, né? Mata ele, mas não consegue evitar a destruição do santuário de Midian, né? Então, antes de morrer, o líder dos Nightbreeders, que recebeu o Bonnie, ele proclama o Bonnie como o novo salvador da raça. Então, após a batalha, os Nightbreeders que sobrevivem, eles fogem para um novo exílio, enquanto o Bonnie, que se tornou um outro ser agora, chamado Cabal, parte em busca desse novo lar, assumindo a responsabilidade de protegê-los. Enquanto a Lore, comprometida com um novo destino de Bonnie, também morre e também é ressuscitada por ele, para que eles possam seguir juntos a nova jornada dessa vida deles, dessa vez vivendo para sempre. Enfim, é uma confusão esse filme, mas ele termina fofinho. Esse é um que divide muito as opiniões, né? Tem gente que ama e tem gente que não gosta. Eu acho que ele foi conseguindo aquela coisa, né, de virar cult, assim, com o tempo. Acho que hoje ele é até um filme muito querido, assim, no geral. Mas, de fato, ele tem muitos defeitos, assim. Mas não deixa de ser um trabalho bem interessante. Eu tenho uma memória muito afetiva com esse filme, assim. Ele passou numa madrugada na Globo, não sei se é Globo ou agora. Eu gravei em VHS, não podia ficar acordado até de madrugada, eu programei para VHS. E eu assisti esse filme muito na minha pré-adolescência ali. Eu adorava esse filme, assistia. E eu revendo ele agora, assim, né? Eu consigo enxergar muito os seus defeitos e consigo enxergar também, conseguir enxergar muito mais as qualidades dele também, né? Na crítica social. Que ele traz ali, né, que ele já fazia isso ali no momento ali, né, seres ali, né, seria ali, né, pessoas ali, nas sociedades que vão ser confrontadas por uma extrema-direita, por quase não, né, uma extrema-direita, armada ali até os dentes ali, que não é só a polícia, né, os moradores também vão tentar, e assim, com armas, sabe, com bazucas, assim, cara, é uma coisa muito, muito louca isso, né? E tem até uma fala que, assim, né? Como eu revi esse filme na Dark Place, tem uma frase lá do xerife da cidade, do legado, do xerife da cidade, que ele fala, né? Vamos matar esses comunistas, vamos enfrentar esses comunistas, esse cromossomo Y do terceiro mundo, alguma coisa assim que ele fala, né? Então ali você já via a questão de novo, né, de quem são os vilões, né, no filme, né, como o Samuel disse, assim, né, ele começa ali com trazendo uma visão ali um pouco confusa sobre sobre esse lugar, sobre quem são esses seres, e no fim ele acaba tratando muito bem os personagens, monstros ali que tem um destaque maior, eles são muito. Adoro que tem um casal de monstros, assim, que eles saem para enfrentar, e aí eles conversando, quem que você vai, assim, você pega o grandão e eu pego aquele ali, e eu acho muito legal, assim, eu acho assim, ele era para ser uma trilogia, né, um filme que o Samuel deve ter mais informações sobre o produção, era para ser uma trilogia, então ele acaba não desenvolvendo muito de alguns personagens ali, então a gente fica sem entender, a versão estendida até talvez explique mais um pouco, eu confesso que eu não a vi, tem que ver, versão que estava disponível para mim não era esse estendido do diretor, mas é, ele é um universo que precisava ser melhor explorado, né? Então acho que o Barker tinha esse projeto para três filmes que acabou não indo para frente, para a trilogia que acabou não indo para frente, né? É, por motivos mesmo de produção, de lançamento, de como ele foi vendido, né? De uma coisa que o Samuel fala, né? Que parecia que os estúdios não entendiam o que o Barker queria, né? E acabou saindo o resultado, que é um filme que deve ter sido muito mutilado ali na produção, e saiu um resultado muito irregular. Eu não estou dizendo que sairia perfeito, né, porque, sim, ele tem problemas, assim, muitos problemas narrativos, até de entender mesmo motivações de alguns personagens do filme, assim. Mas, sei lá, eu continuo gostando muito. Eu achei ele muito legal, eu acho a mídia incrível, assim. Então, a minha experiência com esse filme foi... Tem muito do que vocês falaram. Então, a primeira coisa, essa mistureba que o Barker faz de gênero, subgênero. Começa o filme com uma cena que, bem slasher, assim, parece um assassino mascarado entrando numa casa à noite, matando uma família. E aí parece que tá assistindo Halloween. Aí, de repente, começam a aparecer aqueles monstros, aquelas criaturas lá de Midian. E aí eu me sentia que tava assistindo Caravana da Coragem, por exemplo. Dá um giro de 360. E aí eu... Analisando esses três filmes que a gente trouxe no podcast hoje, eu vi que realmente isso essa mania que o Barker tem de fazer isso acontece outras vezes também, né? Então, assim, ele mistura elemento sobrenatural com gore, com suspense. Então, ao mesmo tempo que você tá vendo um slasher, de repente vira um filme de detetive para descobrir quem que é o assassino. Aí termina como um filme de fantasia. E acaba que, no final das contas, essa bagunça acaba sendo uma bagunça legal. Eu não desgostei. Na verdade, eu gostei muito do filme. Inclusive, queria muito que tivesse a trilogia. Disseram que tem uma série também que foi comentada que ia virar uma série, até agora nada. Mas gostaria muito de assistir também, porque eu achei que teria muito potencial essa história, assim, que ele trouxe, assim, do filme. E aí, eu até a metade do filme eu não estava entendendo nada. Eu não sabia onde que ele queria chegar, o que é aquilo que eu estava vendo. Até que eu comecei a fazer algumas analogias com a questão da sexualidade. E aí eu comecei a apreciar o filme de outra forma. Então, assim, várias coisas, né? Os Nightbreeds, né? Essas criaturas, né? A gente acaba fazendo uma associação com as minorias sexuais, com a população mais marginalizada, que fica subjugada num submundo mesmo, né? Que seria o Midian, né? Que eu já faço um paralelo já com os guetos mesmos, com as baladas gays. Para mim, quando o Bones vai pela primeira vez para Midian e ele tenta entrar, eu via, tipo assim, um cara descobrindo a sexualidade, querendo entrar numa balada gay, e ele foi barrado de cara porque ele não parecia que ele pertencia lá. Não, você ainda não pode entrar. Você é muito heteronormativo para isso ainda. E aí, para mim, comecei a fazer um monte de viagem na minha cabeça. Então, ele começa o filme fazendo... terapia, então meio que tentando entender o que estava acontecendo com ele. Chega até a dar uma impressão que era uma terapia de conversão, porque ele não queria aceitar o que ele era. E aí, ao decorrer do filme, ele vai assumindo o monstro que ele é, né? Isso foi ficando para mim. Tanto que no final, para mim, a cena dele matando o psicólogo é para mim ele aceitando realmente a forma real que ele é e sendo parte daquela espécie. E outra coisa que eu achei também legal, que tem uma hora no filme, tem um diálogo que eles falam que dentro daquelas criaturas existem, tipo assim, sub-raças, assim, subespécies. Uhum. Que aí eu já comecei a pensar que seriam, tipo assim, numa época que nem existia uma sigla tão grande, LGBTQIAPN+, Barker já pensava nisso. Porque, por exemplo, tem um monstro que tem uma cena que ele tenta beijar a namorada do Bono, que esqueci o nome agora. E ele fala até assim, eu não posso ver um rosto que eu quero beijar. E depois, na mesma cena, ele vira e começa a elogiar a tatuagem de um monstro sem camisa. Então, assim, ele tava claramente, pra mim, representando os bissexuais aqui naquele mundo de Midian. Então, eu achei... Depois que eu comecei a entender dessa forma, eu comecei a gostar mais do filme, assim. Porque pra mim teve um propósito dessas analogias que ele faz. É a questão da repressão da polícia, né? Então, assim, quem que foi tentar destruir lá aquele lugar, né? Então, assim, foi a polícia e a igreja, né? Com o padre, naquela cena da prisão que ele fala pro Bonnie que ele era uma aberração. Então, pra mim, isso foi uma sacada bem legal que ele teve. E foi o que me fez, assim, no final das contas, ter um balanço positivo, assim, que eu gostei desse filme. Perfeito, é, eu acho que esse começo mais bagunçado, assim, né, é muito culpa do... Bom, o Clive Barker não gostou da versão de 1990, né, que foi bem mexida mesmo pelo estúdio, que eles quiseram transformar numa coisa mais parecida com o slasher mesmo. E pra mim também, toda a maior graça, assim, do filme tá justamente nessa representação, né, até... Enfim, é toda uma sociedade, né, que é estabelecida ali por pessoas que... Seres, né, digamos, que não se encaixam no padrão, assim. E visualmente também eles têm muitas características que acho que podem ser consideradas queer, né? E como já dissemos, né, o Barker sendo um homem gay é importante. Tipo, nota-se que ele quer trazer isso, né, pra obra dele, seja nos livros, seja no cinema. E eu gosto muito desse resultado também no Nightbreed. Eu também adoraria ver mais desse mundo. Eu não li o livro ainda. Eu ganhei de aniversário recentemente. Ele tá aqui na fila, eu espero ler em breve. E quanto à série, essa eu já não boto tanta fé, porque quem, teoricamente, né, se sair, vai produzir é o Sci-Fi. Apesar que foi o Sci-Fi que... A série do Chuck também é do Sci-Fi. Então, são sentimentos mistos ali. É um risco que acho que eu estou disposta a correr. Eu espero que... Mas agora, é que o menino estava 100% que... envolvido. É o quê? O menino de Chuck, né? Estava 100% envolvido. O Domancini. Isso, o Domancini. Esqueci o nome. Sim, exato. E o Clive, ele já está mais afastado, né? Das atividades no geral, assim, ele já tem um pouco mais de idade, enfim. É, vale lembrar que nos últimos anos, eu até esqueci de comentar que nos últimos anos o Clive teve alguns problemas de saúde, inclusive, ele tava mais debilitadinho mesmo, ele deu uma sumida, ficou na encolha, se cuidando, tava precisando e tal. Eu não sei como é que tá agora a situação, mas ele passou uns anos meio ruinzinhos, e aí ele tá mais fechadinho. Mas é isso, vamos ver se um dia vai pra frente, né, e o que sairá daí. Agora eu só queria comentar rapidinho sobre essas versões, né, porque saiu então essa versão de 90, bem retalhada, e anos depois, foi em 2009... A Director's Cut foi lançada oficialmente em 2014. É, mas antes disso, teve uma versão de 159 minutos que saiu em um VHS. Égua. Foi encontrada em 2009 e passou em um evento chamado Horror Hound Weekend em Indianápolis em 2010. Depois teve um outro corte levemente menor de 155 minutos... Que também, aparentemente, essas versões foram sendo exibidas nesses eventos de terror, né, que rolam nos Estados Unidos, essas convenções, assim. Mas a versão do diretor foi lançada pela Shout Factory. E não é uma versão super longa, assim, né, e é a versão que o Clive Barker gosta, assim. É, ela tem 20 minutos a mais de duração, mas são 40 minutos no total de cenas alteradas ou novas. Novas no sentido de que não estavam na versão de 90, né? Mas, então, existe essa outra versão. Eu tenho baixado até essa de 159 minutos, tá no Internet Archive, dá pra baixar, e só que eu não assisti. Ah, e essa pode ser a minissérie. 159 minutos já dá pra dividir em 4 episódios. Sim. Exato. Mas uma hora eu vou pegar pra ver. Mas é isso, gostaria também de ver mais desse mundo. Acho que... Porque é isso, o Clive Barker, por mais que ele tenha ele tem contos, né? Ele tem histórias mais curtas, assim, mas ele também tem muita coisa, se não... escrita, mas pelo menos imaginada como algo muito maior, né? É sempre interessante entrar nesses mundos que ele cria, assim. É assim, até complementando a ideia de curiosidades, né, sobre esse filme, né? A ideia do Barker, desde o começo, era inverter a lógica do terror tradicional. Os monstros eram os heróis, os humanos eram os vilões. Mas isso gerou uma série de conflitos com o estúdio, que era a 20th Century Fox, né? Que eles não entenderam a proposta, eles esperavam um filme de terror padrão, no estilo Hellraiser, e ficaram muito desconfortáveis com a ideia da simpatia pelos monstros. Então isso levou a interferências pesadas na edição final. Os cortes foram de mais de 40 minutos do material original. A alteração do foco narrativo, né, onde foi tirada a ênfase da mitologia dos Nightbreeds. Tanto que o marketing do filme passou a vender o filme como um slash comum. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, do fracasso gigantesco, retumbante que foi esse filme. Porque ele foi muito caro, ele foi lançado em 1990 e o filme arrecadou apenas míseros 8,8 milhões de dólares. Sendo que o orçamento deles foi de 11 milhões de dólares. Então, a campanha de marketing foi considerada enganosa, porque ela vendia o filme como um slash genérico, o que afastou tanto os fãs de terror quanto os fãs de fantasia. Porque, no fim das contas, as poucas das pessoas que assistiram saíram falando mal do filme, nem quem mais quis assistir junto. Eu acho curioso que só para esse filme foram feitas 200 criaturas, entre fantasias e efeitos especiais, né, e maquiagem. Então tem 200 criaturas. Para você ver o pulo que foi, né, relacionado a Hellraiser, né? Porque o estúdio queria alguma coisa nesse sentido, mas o Clive resolveu misturar tudo e transformar numa porra louca. E como muito bem falado pelo Tyson, muito bem falado mesmo, tem essas metáforas de exclusão e sexualidade que são notáveis nesse filme. Pessoas marginalizadas, principalmente, e tal. Ainda mais na ideia de um rapaz que é um padrãozinho, porque o Bonnie é um padrãozinho, acabando fazendo parte de um grupo de pessoas marginalizadas. Então é curioso esse impacto desse filme. Assim, eu conversando aqui com vocês, eu passei até a gostar mais. Mas, nossa, enquanto eu tava assistindo, teve os momentos que eu, meu Deus do céu! Eu ficava, Jesus, amado, né? E é isso, né? É bege, vou pintar o teto de bege. Eu ficava, meu, por que esse filme é tão longo? E eu achava as coisas meio desencontradas. Aí depois eu fui perceber que o filme teve um corte do caralho e aí tirou muita coisa entendível, digamos assim, né? Mas eu considero que o filme é aquela coisa, a gente não sabe quem culpar. Se a ideia original do Barker era essa, se foi os cortes do estúdio que fizeram essa ideia de bagunça de interpretações ao longo do filme. O Barker tem um estilo de filmar, principalmente nesse filme. Eu acho o Hellraiser muito redondinho, como filme em si, né? Ele não arrisca nada, não. Ele faz tudo ali muito seguro. Toda a equipe dele faz tudo muito seguro. Fotografia, iluminação... acho iluminação até demais em alguns momentos, por exemplo. Os planos e contraplanos na casa, que é pequena, ela parece mais pequena ainda em alguns ângulos. Tudo muito tranquilo em Hellraiser. Aqui ele resolveu que ele queria criar um estilo, pareceu. Então a gente tem já uns cortes diferentes. A primeira cena, por exemplo, que aparece o Decker, tem uma mala com o Decker. E aí o Decker, quando desliga o telefone, ele abre a mala e a câmera se aproxima e pega só metade do rosto do Decker. Eu disse, ele quer criar um estilo aqui, ele quer botar uma assinatura. Mas eu não sei, eu não acho que isso não funciona tanto ao longo do filme. Talvez ele devesse ter ficado um pouco mais seguro novamente com a ideia de uma assinatura não própria, sabe? Tipo, não sei, enfim, é uma visão meio pessoal. Algo, inclusive, que ele vai reforçar no próximo filme. Que esse sim, aí ele tenta botar estilo. Parece assim que ele disse, não, vou fazer um filme estiloso. E não consegue. já vamos avisando que ele não consegue. Antes da gente partir para o próximo só, você falou dos 200, das 200 criaturas, né, Samuel? E no livro parece que são tipo 3 parágrafos de descrição deles apenas. Nossa! E aí na hora de fazer o filme foi tipo, tá, agora vamos inventar umas paradas aqui, porque no livro não tinha uma base, tá, sabe? Gente, tá, livro, o Barker chegou pra equipe e disse, gente, tá liberado por alocagem, fica à vontade. Inventa aí, eu quero 200, 200! Exato. E um deles é o Doug Bradley também, né? O, O Dirk Lyonsburg, que é aquele senhorzinho com uns cortes assim na bochecha, sabe? É o Doug Bradley também, eternamente debaixo de muita maquiagem, né, tadinho? Mas tá valendo. Bem, então partindo para o último filme dirigido pelo Clive Barker, vamos falar de Mestre das Ilusões, ou Lord of Illusions, de 1995, que foi baseado em um conto dessa vez, né? O conto A Última Ilusão, que está no sexto volume dos Livros de Sangue. É esse, bom, esse deu um intervalo um pouco maior, né? O último Livros de Sangue acho que é de 85 e o filme é de 95, então já deu uma espaçada aí. Ele não é super... Bom, é isso, né? Contos não rendem filmes inteiros, então tem que se aumentá-los, né? E, então, esse conto A Última Ilusão tem uma boa... Dá uma boa base pro filme, mas o filme aumenta, né? Os personagens, principalmente. Mas a gente já fala disso. Samuel, pode mandar a sinopse para nós. Lord of Illusions, né? Começa com um prólogo. Eu acho interessante o retorno do prólogo. Hellraiser teve, Nightbreed não teve. Mas aí a gente volta com um prólogozinho aqui em Lord of Illusions, que se passa em 1982, no deserto de Mojave, lá na Califórnia, com um culto liderado por um homem chamado Nyx, que é um feiticeiro extremamente poderoso e perigoso, com habilidades sobrenaturais malucas, né? Que está preparando o sacrifício de uma jovem, ao que parece. O Nyx acredita ser um senhor da magia, né? Destinado a trazer uma nova ordem ao mundo. Mais pra frente ele vai dizer que ele acreditava ser um deus. Mas a gente tem uma cisão, porque um grupo de ex-seguidores do Nyx, liderado pelo um rapaz chamado Philip Swan, ele invade o local para impedir o ritual e salvar a moça, né? Então, usando truques de ilusão e simplesmente com a coragem e a força da amizade, eles conseguem prender o Nyx junto com uma máscara de ferro e matá-lo com um tiro. Quem dá o tiro, na verdade, é a garota que foi sequestrada. Enterrando o corpo no deserto para selar o poder dele. Então a gente tem esse momentinho, depois a gente vai pular 13 anos no futuro, quando em 1995 a gente é apresentado justamente ao nosso protagonista, o detetive particular Harry Damour, que é interpretado pelo Scott Bakula. Ele é um homem cínico, mas que vive atormentado pelas experiências com o sobrenatural que ele teve. Ele foi muito famoso por ter feito um exorcismo num garoto sem ser um padre, basicamente isso. O Harry investiga um caso aparentemente simples em Los Angeles, quando ele ganha no escritório dele, em Nova York, esse pedido, mas logo ele se envolve em algo muito mais sombrio quando ele conhece a Dorothea Swan, a esposa do agora extremamente famoso mágico Philip Swan, que virou uma estrela do ilusionismo. Qual era o nome daquele ilusionista? Era David Copperfield? David Copperfield. Enfim. Gente, só quem tá perto dos 40 vai lembrar disso, tá? Passava no Fantástico. Antes do Mr. M. A própria Dorothea vai contratar o Swan para proteger, ou contratar o Damour para proteger o Swan. Pois sente que tem algo muito errado e teme pela vida do marido, que está justamente preparando uma nova e gigantesca ilusão para o seu espetáculo, que já é muito famoso. Só que durante esse espetáculo, o Swan ele executa um truque de ilusão que dá terrivelmente errado, porque ele não consegue se livrar das amarras do seu corpo e ele é empalado por uma série de espadas metálicas bem diante de toda a plateia e morre de uma maneira muito, muito grotesca. O incidente parece um acidente, mas logo o Harry desconfia que forças ocultas, né, estão ali em jogo e inclusive encontra dois antigos seguidores do Nyx que talvez tenham sabotado o truque do Swan. Mas ao mesmo tempo eles perguntam pro Damour: e aí, tu sabe quem é que fez isso? Ele disse: sim, foi você, seus porra. Mas ele disse: a gente aqui... Eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. esses seguidores do Nyx, liderado pelo excelente Butterfield, que é o melhor personagem dessa pataquada. Porque, nossa, esse personagem é maravilhoso, porque toda hora ele tá com uma roupa diferente, toda hora ele tá... Cada cena que ele aparece mais afetado. Ele é muito maravilhoso. Mas ele é um sádico e o mais leal discípulo do Nyx, né? Vai tendo muita reviravolta, assim, né? Porque, vou fazendo uma interrupção já com opinião. Porque esse filme é o Clive Barker dizendo, agora eu quero fazer um filme noir. Eu quero um filme de investigação policial. Policial não. Investigação privativa, né? De detetive particular noir, com elementos sobrenatural e maluquice. Então, só falta a narração em off do próprio personagem. Ele dizendo, fui contratado na noite de tal. Só faltava isso. Mas, enfim, depois de uma pataquada de acontecimentos, os antigos discípulos do Nyx conseguem desenterrar e reviver o mago, né? O Nyx retoma com muito mais poder, deformado e furioso, justamente com vontade de completar o ritual que foi interrompido anos antes. Ele pretende transformar o mundo em um pesadelo místico, né? Destruindo a ilusão da realidade, instaurando um reinado de terror, com promessas de libertar as mentes dos que o seguem. Mas ele é um grande filho da puta, na verdade, né? Ao longo desses acontecimentos, a gente descobre que, na verdade, o Swan estava vivo, porque ele queria era fazer um retorno mercadológico. O Damu começa a dar uns pega gostosos na Dorothea. Mas aí o Swan fica puto porque é a mulher dele, ele ama ela, mesmo que ela não ame ele. Inclusive, uma frase que é falada mais de uma vez, né? Que era, este casamento não foi por amor. Menino, pensa num roteirinho, às vezes mequetrefe. Bem no ar mesmo, bem detetive no ar, aquela coisa toda. Enfim. Novamente a gente vai ter um confronto final, mas, gente, se vocês acharam um confronto final de Nightbreeds longo, o de Lord of Illusions parece que não tem fim. Ele não tem fim. Acho que é 35 minutos de confronto final, de verdade. Aí o Damu descobriu que o Swan fingiu a morte como forma de tentar escapar do Nyx, mas acabou se envolvendo e voltando. Então eles se unem, o Damu e o Swan, invadem ali o esconderijo do Nyx, onde o culto está reunido para testemunhar a ascensão do Nyx. O Nyx, que na verdade é o grandíssimo filho de uma puta, porque ele mata todo mundo que estava esperando anos por ele, esses 13 anos todinho. Até o queridíssimo do Butterfield sofre uma porrada e uma queimadura na cara. Mas, enfim, Swan tenta deter o Nyx, né? O Swan a gente não comentou que era discípulo, mas na verdade era o discípulo favorito do Nyx. Pra vocês terem uma ideia, inclusive, assim, fica uma coisa até meio ciúme, sabe? Porque quando o Nyx descobre que o Swan tá casado, ele fica puto! Ele fica tão puto que ele quebra ele todinho. Ele quebra os ossos dele, quebra a cabeça dele, quebra a bacia dele. Ele dá um choque no coração dele, ele fica doido! Tipo, ele não ficou porque o ex-discípulo dele matou ele e enterrou ele. Não, ele ficou puto porque ele casou. Olha só pra vocês verem, né? Que mensagens são essas, né? Beleza. Mas o Swan não é capaz de enfrentar o Nyx. Então cabe ao Damu, né? Que representa o humano comum enfrentando o impossível. Enfrentar o Nyx usando coragem, a amizade, a força do amor. É um anime praticamente no final desse filme. E após essa batalha imensa, meu Deus, com dezenas de reviravoltas, o Nyx finalmente é derrotado e sua ameaça é encerrada. Por enquanto. É isso, gente. É isso. Cansei só de falar a sinopse, minha língua tá seca. Esse é, eu falei, ele é um filme muito maravilhoso. Ele tem até um desenvolvimento legal ali, mas aí ele tem umas escolhas que eu acho que são muito ruins, assim. Essa escolha do fazer essa coisa no ar, o romance do Damur com a Dorothea, gente, é digno de sempre ver, gente. É muito brega. Aquele romance dos dois, assim. Mas tem uns efeitos muito ruins, assim, também. Tem uns efeitos na casa lá, que parecem uma coisa estranha, umas formas geométricas, assim. Aí tem um fogo. O que É isso, gente, é um trem que não diz nada depois no final, assim. A batalha final tem umas coisas muito de efeitos também, e é o filme mais caro, né, dele, assim, acho que o Thais só falou uma coisa, né, que dinheiro não diz nada, né, e tipo assim, né, algumas coisas que podiam ali ser simples ali, ele tenta dar uma... O negócio acaba saindo um negócio muito mal feito. Como eu disse, tem umas partes muito, assim, a parte que os discípulos deles estão voltando, assim, mostra eles saindo das casas, assim, né? Tipo, uma das discípulas vai sair de casa, aí tem a mãe e a filha, o pai e a filha ensanguentados, assim, são cenas muito boas, assim. E para depois, uma coisa que eu até comentei, né, que eu não gostei do Hellraiser, do Destino da Julia, é a mesma coisa aqui com o Destino do Melhor Personagem. Assim, poxa, gente, o cara, ele ficou ali investigando o tempo inteiro, buscando, libertou o cara, para o cara chegar depois e descer o cacete nele, assim, do nada, sabe? Ele era um personagem que ele merecia ter um final ali mais interessante ali. Fiquei chateado com o destino dele, assim, que ele era um personagem muito bom, né? Escreveu muito bem, assim. Então, gente, é isso, assim. Ele é dos filmes do Barker que eu menos gosto, assim. Eu gosto mais dos anteriores. Apesar de ter essas coisas que eu gosto, essas qualidades, assim, esse me deixou um pouquinho mais. Achei algumas coisas mais nele, assim. Ah, é isso, gente. Vale dizer que o personagem do Harry Damour aparece nesse conto pela primeira vez, mas ele tá em várias histórias do Barker, né? Inclusive no Evangelhos de Sangue. Gostaria de ter visto esse personagem de novo, por mais que eu ache que o Scott Bakula não é necessariamente a pessoa mais carismática, assim, sabe? Não é tão marcante quanto personagens até dos filmes anteriores que a gente comentou, assim. Mas eu gosto desse filme, eu gosto de... Eu tava lendo sobre por que o Barker quis fazer essa história, né? Ele disse que ele gosta muito de ilusionistas, porque, segundo ele, assim, eles brincam muito com a vida e a morte nas ilusões, né? É sempre essa coisa de, cortar a mulher ao meio. E olha como ela está, né? Metade ali, metade aqui, mas ela está sorrindo, sabe? E depois volta e ela está inteira. É tipo a morrer e ressuscitar, sabe? E ele gosta muito dessa coisa. E aí ele queria fazer um filme sobre ilusionistas. Um conto, né? Primeiro. E depois o filme. E por isso que temos o Mestre das Ilusões. E o que não está no conto é o Nyx, né? O vilão do conto é o Butterfield, né? Que é um demônio disfarçado de humano. E é só ele, assim. Mas aí, de novo, o Barker também começou a ouvir falar mais em cultos, né? Essas seitas, assim. E aí ele quis incluir uma seita no filme, mas cujo líder de fato tinha poderes, né? E como seria isso, assim? E é isso, eu gosto do filme, eu gosto dessa cafonice toda, de fato ele é muito brega. Mas eu acho a maquiagem muito boa, sabe? Mesmo por mais que não seja nada, não sejam as 200 criaturas de Nightbreed, mas eu gosto da maquiagem desse filme também. E eu me divirto. Ah, eu tô contigo, senhor. Desculpa, rapidinho antes de falar, do Tyson falar. É que, nossa, eu adoro esse filme, de verdade. Eu falei muita coisa. Parecia que eu tava odiando, mas eu me diverti tanto com esse filme. Ele é aquele ruim que te diverte, sabe? E nossa, esse filme Sim. custou caro. Deu pra ver que ele custou caro. É o mais caro dos filmes, né? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu só quero falar que esse filme tem ninguém mais, ninguém menos que a Famke Janssen, que tá um estouro. Meu Deus, como ela tá linda nesse filme. Ela é deslumbrante. Gente, ela tá com 60 anos hoje, ela tá com a mesma cara desse filme. Essa mulher é incrível. É Ela é verdade. linda, linda, linda, linda. E ela tá monumental nesse filme. Eu adoro ela. Quando eu olhei pra ela, quando esse filme disse, ah, agora tem motivo pra continuar assistindo. Ela tá mesmo. Então, eu também gostei bastante. Gostei muito dos efeitos visuais, da maquiagem. Mas o que eu mais gostei desse filme foi poder conhecer o personagem do Harry Damour. E por que eu gostei tanto dele? Porque eu, como bom fã de Hellraiser, eu li Evangelho de Sangue sem antes ter visto esse filme. Então, assim, eu tive muita dificuldade para entender, porque Evangelho de Sangue, praticamente, o protagonista é o Harry Damour, né? Não tanto Pinhead. Eles dividem meio que o protagonismo, mas é muito mais, para mim, uma história do Harry. E eu não conhecia, eu tive muita dificuldade para entender, sem conhecer direito a história do Harry também. E, então, eu gostei muito do filme por conta disso. O Scott Bakula, eu gostei dele ser escalado, porque eu acho que também faz parte disso. Como eu vi o Evangelho de Sangue primeiro, eu li primeiro livro, a descrição dele, eu imaginava na minha cabeça o Scott Bakula, sem antes ter visto esse filme. E aí depois eu fui ver que o próprio Barker, ele gostou muito, pra ele foi, o Scott Bakula foi o ator perfeito para fazer o Harry. Tanto que depois do filme, quando ele foi fazer as HQs, né, o designer ele teve que desenhar, ele pediu para desenhar o Harry conforme as características do Scott Bakula, para ser fiel ao filme. Né? Então acho que é por isso também que eu criei isso na minha cabeça, e quando eu vi o filme, depois de ler o livro, para mim se encaixou tudo muito bem. Então eu gostei disso, de ter essa experiência para conhecer mais. Agora eu preciso ler o livro de novo, depois de ver o filme. A questão dos elementos de sexualidade, como a gente disse, mais uma vez o Barker traz isso. E é isso que o Samuel falou, né? O Nyx, para mim, tá muito explícito, assim, esse amor platônico que ele tinha pelo Swan. O ataque de ciúmes que ele tem, eu acho que foi um dos maiores do cinema. Tipo, foi só ele falar. Ele pergunta, você não esqueceu ela? E joga ele na parede, assim, maravilhoso. Assim, bem um amor platônico, mesmo, uma coisa meio enrustida. E é isso, mas assim, tem os pontos negativos dele, então assim, pra mim também acaba sendo meio confuso, cheio de detalhes que às vezes a gente nem sabe o porquê, que tem certos detalhes do filme, e pra mim começa muito bem. Eu sei que na primeira cena, naquele prólogo que conta a primeira vez que eles enfrentaram o Nyx e mataram ele, eu pensei, nossa, que filme legal, me deu uma coisa meio me remeteu à Sessão da Tarde, quando eu vi esses filmes assim, bem clima anos 90, e eu gostei bastante, mas aí foi perdendo, e o final foi o que eu menos gostei, assim, não gostei muito do final do filme. Então, pra mim, deu esse... No final, ainda tem um balanço positivo, mas pra mim ele foi decaindo a qualidade ao longo do filme. Mas o próprio Barker, eu acho que ele reconhece isso, eu li uma entrevista dele, eu não sei se ele disse isso nos extras do DVD, ou se foi no making of, eu acho que foi no esse, né, porque ele fala que hoje em dia, quando ele assiste o filme, ele, a cada tantos segundos, ele para e pensa, nossa, por que eu fiz isso? E ele fala que de 50 acertos do filme, ele vê 30 erros, e que pro padrão dele, ainda tá no salto positivo. Então, eu acho que eu concordo com ele, assim, nesse sentido. E vale lembrar, esse foi o últimozinho filme dirigido pelo Clive, né? Ele só passou a se concentrar realmente na literatura, mais nas artes visuais. É produção executiva que ele começou a assinar, né? Tem também uma director's cut, fiquei surpreso de ouvir falar nisso, com 11 minutos a mais de cenas, que incluem mais explicações sobre a seita, um começo mais denso, que mostra o Harry Damour exorcizando realmente o garoto de Nova York, né? Uma sequência mais longa da morte do Swan, eu disse, meu Deus, mais... é mais violência e tensão psicológica, mas foram os cortes, né, que teve. O filme foi caríssimo, mas eu não tô conseguindo encontrar aqui. Eu vi que ele arrecadou 3 milhões mundialmente, mas, e acho que foi mais ou menos isso. Foi tipo uns 12 milhões que ele custou, alguma coisa assim. Então, 0 a 0, valeu nada o investimento. E o Barker queria transformar o Harry Damour em franquia, né? Como um detetive sobrenatural recorrente. Mas o fracasso comercial do Lords of Illusion enterrou de uma vez esses planos. Gente, eu lembrei de um quadrinho que eu tenho aqui, de um Hellraiser da Forte. Aí eu lembrei, o Damour, ele é um cenobita. Ele é tipo o Pinhead, assim. Ele é tipo um senhor do Lord of Hell, né, que ele é chamado. Ele trabalha com a Christie. Olha, você vê que mistureba. E tem o Butterfield também. Eu tô folheando aqui, eu fui lá pegar pra dentro, como curiosidade, que é o Hellraiser Dark Watch, os quadrinhos inspirados aí, né? Eu não sei se qual que é o envolvimento do... Deixa eu ver aqui. Esse quadrinho, se ele roteiriza ou se é só inspirado nos caracteres dele. É escrito pelo Clive, os quadrinhos. É interessante. Bem curioso essa junção que ele faz com os personagens. Eu queria pegar para ler esses quadrinhos todos. Tomar vergonha e fazer isso, né? Sim, também. É bem legal, mas é muito visualmente muito legal, assim. Um saladão, assim. Mas eu vendo aqui, eu fui lá pegar uma das revistas que eu tenho aqui. Olhei e vi aqui quem que era aí. É isso. Mais algum comentário sobre Mestre das Ilusões, gente? Ah, ele é bom, assistam. Ele é divertido. Eu concordo, Não, daria recomendo também. umas três caveiras, acho que tá bom. É, então, é como a gente costuma falar aqui, a gente precisa de filmes três caveiras, gente. Exato. Eles são muito bem-vindos também. Mas muito bem, então encerramos nossa discussão. Sim. Vocês têm algum comentário final, alguma consideração O final? meu comentário final era justamente sobre por que será que o Barker desistiu de ser diretor de cinema, né? E embora não tenha encontrado, até pesquisei aqui, mas não tenha encontrado uma explicação definitiva, notavelmente todo o estresse que ele passou com esses filmes é definitivamente a resposta, né? Porque os estúdios modificaram os filmes a rodo, fizeram cortes horrorosos, não estavam aceitando as ideias dele, queriam se beneficiar do sucesso que foi Hellraiser, que praticamente foi um filme independente. Então, é bem notável, assim. E principalmente porque os filmes foram fracassos retumbantes, né? Viraram clássicos cultos, mas muito tempo depois, hoje que esses filmes são realmente mais admirados, assim, tal, pelo público, mas na época não deu ruim, né? E aí, então, acho que fica a explicação definitiva de por que o Barker largou. Só começou realmente a assinar como produtor executivo em alguns filmes e tal. Mas é isso, né? A gente não acerta tudo, né? Ele já acerta demais. Com certeza. Bom, comentário final assim, que eu falaria? Eu acho que o Barker, eu acho que ele tem assim, nem sempre a execução dele, né, acaba sendo perfeita nos filmes dele, como a gente viu. Mas, de maneira geral, as histórias dele são muito boas, as ideias são muito boas. Então, acho que no mundo de hoje, a gente precisaria de muito mais Barker, assim, na cinema, série. Eu queria ver mais Hellraiser, quero ver mais série do Hellraiser, que também prometeram faz tempo e não cumpriram. Série de Raça das Trevas, trilogia que também não aconteceu. Quero ver uma franquia do Harry d'Amour bem cafona, bem no ar. Eu acho que o mundo precisa disso. Com certeza precisa. Acho que seríamos um lugar melhor. Mas eu tenho esperanças. E você, Ivo? Alguma consideração final? Vocês falaram tudo aí. Também quero mais coisas, quero séries. Eu até mandei no grupo. Foi ontem que eu vi o Nightbreed ontem. Até mandei aqui, gente, quero mais, quero continuação, quero mais coisas. E É é isso, isso. né? Ele criou universos, assim, né? Tirando o Hellraiser, que foi explorado, né, das maneiras mais errôneas possíveis, né? Alguns acertos, mas muito mais erros. Mas, né, outros trabalhos dele mereciam, sim, né, adaptações melhores. E eu acho que é uma coisa que o Samuel falou, que está na minha cabeça aqui até agora, que, né, as pessoas, os estúdios, não entenderem o que ele quer, né? Não sei, assim, se isso deveria ser tão difícil, assim, né? Eu acho que a obra dele é uma obra muito boa, assim, de ser contada, assim. Então, para que levar para um lugar comum se você pode ter uma coisa diferente, né? Mas enfim, são escolhas. Com certeza. Então é isto. Tyson, obrigada por ter topado essa gravação com a gente hoje, por ter voltado para nosso podcastzinho. Samuel e Ivo, obrigada por essa gravação também. Valeu. Adorei a conversa. O Clive Barker é um dos meus autores favoritos, então é sempre um prazer falar dele. E acho que em breve a gente volta então com esse mesmo assunto, né? Para falar de mais adaptações, quem sabe falar mais dos livros, enfim. Vamos planejar isso aí. Muito tempo. Mas é isto. Muito obrigada. Obrigado. Oi? Assunto tem. Assunto tem. Tem. A gente já sabe que para os outros das discussões do Clive, a gente chama o Tyson de novo, né? Sim, Com com certeza. certeza. Muito bem. Obrigada, gente. Ouvintes, aguardamos seus comentários, então. Bora conversar sobre o que vocês acham dessas obras do Clive Barker, o que vocês mais gostam no trabalho dele. E é isto. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.